A equipa do Porto abriu o ativo por intermédio de Falcão, que aliás fez um hat-trick neste encontro, marcando portanto 1-0, o 4 e o 5-1. Na Luz, Pablito Aimar inaugurava também um marcador, batendo ao 37º minuto a equipa do PSV de Eindhoven pela primeira vez. Mas já muitas oportunidades havia falhado a equipa do Benfica, que estava a deixar os adeptos num estado de nervos. Eram ao todo 60.026 dentro do Estádio da Luz. O Benfica marcaria ainda o segundo golo antes de ir para o intervalo, mas quem marcaria depois nesta noite europeia seria novamente a equipa do Real Madrid, que a jogar frente a um Tevente totalmente apático fazia o 2-0 por intermédio de Valero. Ainda antes do apito final da primeira parte, Neymar fez o 3-0 para o Villarreal, precisamente na mesma altura em que o Benfica marcava o 2-0 por Toto Salvio, aquilo a que alguns repórteres de rádio chamaram de TGV. Salvio fez o 2-0 e levava a equipa encarnada para uma vantagem sossegada. Ao intervalo, os jogos apresentavam os seguintes marcadores: Benfica 2, PSV Eindhoven 0, Porto 1, Spartak Moscovo 0, Dinamo de Kiev 1, Braga 1 e Villarreal 3, Twente Enschede 0. Haveriam mais golos em todos os jogos, com exceção do Dinamo de Kiev Sporting de Braga. O Dinamo de Kiev que colocou na segunda parte Shevchenko, que quase tão depressa entrou como saiu, cometendo duas faltas e, por acumulação de amarelos, viu o vermelho e foi para a banheira mais cedo. Na segunda parte destes encontros, o primeiro a marcar foi o Benfica, e mais uma vez por Toto Salvio. À passagem do 8º minuto da segunda parte, o Benfica ampliava a vantagem para 3-0. Apenas 2 minutos eram precisos para ver a equipa do Villarreal chegar ao 4-0 por intermédio de Rossi. Aos 65 minutos, o Braga continuava empatado e o Benfica a vencer por 3-0, tal como o Villarreal por 4-0. Era aos 65 minutos que o Porto ampliava finalmente a vantagem, depois de muito ameaçar, num jogo ainda assim bastante competitivo, sendo que os portistas acabaram sempre por tomar-se a vantagem, não só no marcador, mas também no terreno. Silvestre Varela fez o 2-0 ao 65º minuto. Aos 70 minutos, a equipa do Porto voltava a marcar por intermédio de Maicon, fazendo o 3-0. Ora, a equipa do Porto viria a sofrer um golo um minuto depois, por intermédio de Novarov, que ao 71º minuto reduziu para os moscovitas 3-1. Mas nada que assustasse a equipa do Futebol Clube do Porto. Antes do 4 e do 5-1 de Falcão, ainda surgiam mais golos nesta noite europeia. Neymar fazia o 5-0 em Espanha para a equipa do Villarreal, uma goleada que estava a deliciar os adeptos da casa. Ao mesmo tempo, Labiat fazia o 3-1 para a equipa do PSV Eindhoven, o tento de honra de uma equipa que, depois de sofrer o 3-0, começou finalmente a reagir. Os 10 minutos das partidas foram eletrizantes, com 4 golos em 10 minutos. O primeiro aconteceu para a equipa do Foco do Porto. Aos 84 minutos, Falcão fez o 4-1 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Já em tempo de descontos, fazia o 5-1, dando a goleada para a equipa portista. A vencer por 5-0, a equipa do Villarreal via precisamente, na mesma altura, entrar a bola na sua baliza, pela primeira e única vez, por intermédio de Janko. A equipa holandesa do Twente marcava assim o tento de honra, fazendo o 5-1 e estragando, de certa forma, a noite à equipa do Villarreal, que não conseguiu levar o adversário a zero. Precisamente aos 90 minutos, Javier Saviola fez o 4-1 para a equipa do Sport do Benfica, deixando os encarnados mais sossegados. Depois que viram o PSV marcar na sua baliza, a equipa holandesa acabou por oferecer maior resistência. Mas Javier Saviola matou as únicas esperanças da equipa holandesa, pelo menos para este encontro. 4-1 foi o resultado final. Ora, e terminados que estavam todos os encontros, ficaram assim os resultados: Benfica 4, PSV de Eindhoven 1, Porto 5, de Spartak de Moscovo 1, Dinamo de Kiev 1, Sporting de Braga 1, Villarreal 5, Twente Enschede 1. Este é o único jogo dos quartos de final da Liga Europa que não tem clubes portugueses. Já agora recorde-se que se Porto e Benfica passarem, e até estão em boas posições para isso, poderemos ter, por exemplo, um Benfica-Porto nas meias finais da Liga Europa. Frederico Gil já está fora do torneio de Casablanca. O Assan II já não tem portugueses em prova. Frederico Gil caiu hoje, após perder em hora e meia de jogo com o francês Gilles Simon. O número 23 do ranking ATP bateu o português, que é número 86, por 2-7, 6-3 e 6-4, respectivamente. O português esteve melhor, mas faltou a concretização. Concretização essa que foi bem conseguida pelo francês Gilles Simon. A terra batida já sabemos que é um terreno que agrada a Frederico Gil, que neste género de terreno se sente particularmente à vontade. Mas terra batida não resolve quebras de serviço. Foi precisamente aí e nos aces que Gilles Simon conseguiu a vitória neste encontro. O português fica pelo caminho, já Gilles Simon segue para os quartos de final deste torneio à San II, a realizar-se em Casablanca, Marrocos. Antenoeve, desporto. Seis atletas do Bahrein foram suspensos por terem uma opinião contra-governamental. A notícia foi avançada hoje pela Associated Press, uma fonte anónima da Federação de Futebol Bahreinita, que deu conta de que seis atletas foram suspensos depois de se terem manifestado contra a posição do governo. A notícia foi dada em maior pormenor pelo presidente da Associação da Juventude para os Direitos Humanos do Bahrein, Al-Maskati, que, apesar de não revelar os seis nomes, afirma que três já estão desde a passada terça-feira sob custódia policial no Bahrein. Al-Maskati diz que vai ainda pôr ao corrente a FIFA de toda esta situação, já que entende que o desporto deve ser dependente da política e que o facto de serem desportistas no Bahrein não implica que tenham de ter uma opinião favorável à política vigente, independentemente de qualquer que ela seja. Estes jogadores já não podem jogar pelos seus clubes, nem sequer pela seleção, se forem chamados. E na natação, Portugal teve um dia em grande. Na Swim Cup Eindhoven, na Holanda, houve 5 portugueses em prova e 4 deles ficaram nos 5 primeiros lugares, sendo que 2 deles, Sara Oliveira na secção feminina e Diogo Carvalho na secção masculina, venceram as provas em que participaram. O dia começou em grande na parte da manhã para a nadadora do Foco do Porto, Sara Oliveira, conseguiu concluir os 50 metros mariposa em 27 segundos e 9 centésimos. Um recorde para a nadadora do Foco do Porto, que nos Mundiais de Budapeste, em 2010, conseguiu, também em 50 metros mariposa, 27 segundos e 36 centésimos. Mas a portista esteve ainda melhor durante a tarde. Na final, ficou em primeiro lugar e conseguiu 27 segundos e 7 centésimos nos 50 metros mariposa. Ana Rodrigues também esteve em prova, mas ficou no quarto lugar, com um total de 32 segundos e 22 centésimos. Nádia Oliveira foi outra das portuguesas em prova, mas desta vez nos 200 metros estilos. A portuguesa ficou apenas num sétimo lugar, concluindo a prova em 2 minutos, 19 segundos e 80 centésimos. Quanto a Sara Oliveira, desde já está classificada e apurada para os Mundiais da China, em Xangai, e para os Jogos Olímpicos de Londres 2012. Também está apurado é Diogo Carvalho, que foi vencedor na final dos 200 metros de estilos. Concluiu a prova em 2 minutos e 32 centésimos. Alexis Santos também participou, mas ficou apenas no quarto lugar na final, concluindo a prova em 2 minutos, 5 segundos e 10 centésimos. Agora, duas situações caricatas no futebol. A primeira é da Alemanha e chega-nos nos campeonatos amadores daquele país. Era um encontro entre primeiro e segundo classificados, o Fortuna Feinhusen e o SV Sinjingun, primeiro e segundo classificados. O jogo acabou empatado a uma bola, mas não é por isso que se destaca. O destaque do jogo vai para uma chamada de telemóvel. Hildebrand atendeu o telemóvel durante o jogo. Quem era Matthias Hildebrand? Era tão somente um dos 11 jogadores do Yenjung que estava em campo na altura. O jogador saiu das quatro linhas para atender o telemóvel depois de se aperceber que o treinador o chamava, mostrando-lhe o telemóvel, sinal de que alguém queria falar com ele. Matthias Hildebrand atendeu o telemóvel fora das quatro linhas. E o caso teria passado despercebido se, primeiro, não estivesse a ser filmado. E segundo, não houvesse uma jogada da equipa contrária. O guarda-redes do Fortuna Feinhusen lançou a bola precisamente pelo lado onde Hildebrand se encontrava a falar o telemóvel. Sem hesitar, o jogador do Jan Jung entrou em campo e fez falta sobre um adversário para que o jogo parasse. Foi esta a única forma que encontrou para evitar danos para a sua equipa. E foi precisamente por esta falta cometida que Matthias Hildebrand levou um cartão amarelo, algo que desagradou o treinador. Ora, se ontem o Jornal Desportivo Mais Futebol mostrava o vídeo, hoje explica porquê que Matthias Hildebrand atendeu o telemóvel. Acontece que o jogador alemão trabalha num hospital e porque a situação pode ser urgente, tem mesmo de atender, explicou um colega de equipa ao Jornal Desportivo Português. O treinador não gostou foi do cartão amarelo que o jogador recebeu e não do facto de atender o telemóvel. Aliás, Matthias Hildebrand já no jogo anterior havia feito precisamente o mesmo, só que foi antes do início do jogo. Mas como poderia ser urgente, a equipa teve de adaptar-se antes, 10 minutos antes do início da partida da semana passada. Explica ainda o mesmo colega de equipa de Matthias Hildebrand que o jogo estava a ser filmado porque era o encontro que opunha o segundo, o Jan Jung, ao primeiro, o Feinhusen, do Campeonato Amador Alemão. A outra situação caricata que vai fechar o Desporto Antena de hoje chega-nos da Suíça, um país que também fala alemão. Aliás, foi também um jogador alemão que decidiu marcar este jogo de terceira divisão amadora da Suíça. O jogador dá pelo nome de Jonas Jokinen, fez o 1-0 para a equipa do Bahar, que jogava frente ao Zampar, da terceira divisão amadora da Suíça. 1-0 foi marcado através da marca da grande penalidade. O guarda-redes da equipa adversária não conseguiu defender. Mas, se isso tivesse acontecido, o atleta do Bahar teria a hipótese de fazer a recarga, já que, quando a bola se alojava nas redes, o jogador aterrava em pé. Aterrava porque, depois de bater a grande penalidade, Jokinen decidiu fazer um salto mortal. Foi uma forma de, antecipadamente, festejar um golo e tornar memorável um jogo da terceira divisão do futebol suíço, no escalão amadores. É assim que fizemos mais uma edição do Desporto Antena de hoje. Vamos voltar amanhã, às 8 da noite. Fique bem e até lá!